Yeah, András 2012. O amor é cego. Não confunda isso aqui com uma declaração de amor. Só estou relembrando aqueles instantes em que não sentia pavor, em que me sentia seguro quando você estava perto, quando me tranquilizava dizendo que tudo ia dar certo. Talvez eu quis demais, algo além da possibilidade. Você não conseguiu me dar, hoje só fica a saudade. Isso precisava ser exposto, precisava ser dito. Eu sinto tanto a sua falta, não consigo mais conviver. Eu tenho grande parte da culpa do acontecido. Hoje você não está mais na posição de meu abrigo. Eu não posso mais procurar você pra de novo me sentir bem, mas eu não vou te esquecer e nem buscar um outro alguém. See you when it snows, crystals dancing down from the sultry sky, where silence is pure and unbreakable. Quem disse que esquecemos as pessoas está mentindo. Todos ficam ali guardados, só esperando um auxílio. O impulso é aquela canção que você falou que te lembrava, que a minha pessoa via dona quando você escutava. Vou guardar aqueles momentos num lugar especial. Nossa história já se foi, agora tudo é normal. Tudo passou como você mesmo disse que aconteceria, mas nada é como antes, eu não vejo alegria. Não vejo mais um brilho na vida como eu via. Quando eu olho lá pro céu, as estrelas estão vazias. Não guardo mais os sonhos, não tem mais o seu olhar. Somente pontos no universo é o que vão representar. See you when it snows, the crystals dancing down from the sultry sky, where silence is pure and unbreakable. Eu sei que eu devo deixar você seguir a sua vida, mas o coração fica pequeno quando eu lembro do dia a dia. Eu sabia muita coisa sobre você que ninguém sabia. Apenas pelo seu olhar muita coisa eu descobri. Vou procurar outra história pra viver, porque essa já apareceu. Mas foi diferente de tudo, ali era só você. Analisar mais as situações pelas quais eu vou passar. Era você e ninguém mais preenche o seu lugar. Mas agora é passado, eu só posso imaginar como seria nossa vida se o tempo pudesse voltar. Eu sei que o amor não morre, mas o meu adormeceu no momento em que me dei conta que nossa história morreu.